de Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Deixa o poder de Deus tocar na sua vida. Deixa a glória de Deus ministrar ao seu coração nessa noite. Deus, obrigado, Pai. Aleluia.